agora está fazendo a aproximação com 1h, 9 milhas, no Nordeste, passando o 5007 para 2007, 2320 da passagem. Bravo, 1 8 9 5. Drone Salvador, boa noite, é o Gol 2043, passa 1210. Ok, seu Bruno 360, se você quiser curvar à direita com a proa mais com a proa mais à direita, ele... 2043, está 2010, autorizado em 2010. 2000, Leda, bom, 2043. Eu vou fazer um pouco de localizador da direita na proa 0740. Muito parabéns, metade, deixou a 092, autoridade final do procedimento da 7610, contabilizado. Saravende, de Porto Hotel. Vou virar pro médio, para o nível de voo 060, destino 013, em uma média de 7 pegadas. Posto 2, deixa para 3 unidades, destino 013. Cancele a restrição de nível de taxa. report. Line up and ready to take off. Aguarde autorização de pouso, é de espadão. 0298 para o futuro localizador, curva direita na 3085. Carro de Sambo, Lima, Norte, subida para 2009. Para 3 mil pés, 1 3. approach that. Approach 7, approach 7. É, aeronave federal corrigindo, approach 7, está tocando o solo agora, aguarde em pista livre. Pode passar livre, approach 7. Hotel, chegou para o nível 2, 0, 0. 3, 2. Tem condições de estacionar um pouco mais à frente, para possibilitar o parqueamento da aeronave da Gol? Obrigado. O coach cargo 9072, no solo 03, tem o solo 219. Autorizado, 7, 1 0 6 0 graus, 1 0 mais. parte do fundo. Controle 6310, boa, passa bem quieto. Controle 6310, contato com a bomba de falagem, 28 da puta posição, caiu para o nível 3, tá chegando. Deixa eu fazer, vai lá. que nosso procedimento eletrofluxo está na zero possibilidade. Para 2, 2, 0, 9.